plano 096, sala 04, livre à direita, chame no 211. Direita, 1211, voo 1096. Torres. Boa noite, voo 2043. Ponto Pontilha da 10. Voo 9243, a linha decola, pistão no 0, vento no 40 graus, 05 nós. A linha decola, voo 2043. O 2043, decolou zona 5, chame o controle 1198, bom voo. 198, bom. Salvador, China 63 no zero. China 63 no zero, livre pouso no zero, vento no 2, 0 graus, 0,612 de nós. Livre pouso no zero, China 63 no zero. China 6310, Solos 21, Libra à direita, chame no 211. 211, 6310. Terra Salvador, boa noite, Papa Romeu, Serra Novembro. Serra Novembro, Vitor. Reporte final 5 milhas, 10. Confira o vento, senhora. Vento no 3, 0 graus, 0612 de nós, no 7. Firmo. Tchau, novembro, evita reporte pronto para o cancelamento. Vai esperar. Torre do 971, ponto espera, tá 10 pontos. Bom 971 na linda cola no zero, vento no 20 zero graus, 049. A linda cola 971. Salvador, Papa Romeu, Sierra Novembro, vivo, passando o marcador externo, propõe modificação de rádio de voo do presente para base pela direita, visual, pistola 7. Em Sierra Novembro, evita cancelar 223, base pela direita no 7, aguarde autorização de pulso. Quente, Sierra Novembro, vivo. Iniciando gol 971. Quente. Gol 971 no decolos 24, chame controle 1 no 98, bom voo. Chame 98, obrigado, 971. Boa noite, Torre Salvador, gol 973, ponto de espera da 1-0, pronto para decolagem. Gol 973, ali mantém, pistão no 0. Ali mantém, pistão no 0, gol 973. Tá, November Vitor, livre pouso no 7, vento no 30 graus, 062 de nós, cheque trem. Chave travado, Sierra Nevada, gente, centro pouso autorizado, pistão no 7. Nove sete três, livre decolagem no zero, vento no 30 graus, 079. Já no decolagem, gol 973, cabeceira no zero. A nome é Vitor, solo 26, frequência livre estacionar. O 973, decolou 27, controle 1, 98, bom voo. 98, boa noite. 2, Salvador, 3858, ponto de espera da 10, pronto a decolagem. Alexandre 3858, Alinda, cola pista 10, vento no 20 graus, 05 nós. A gente decola, o 3858. O 3858, decolou os 45, chame controle 1 no 98, bom voo. 98, obrigado, vamos chamar o 3858. Jorge, boa noite, com 1096, pronto, aproximando-se do ponto espera da 10, pronto. Bom, 1096, linda, colando 10, vento no 30 graus, 049. Livre, alinhar e decolar até 10, 1096. Iniciando o gol 909. Tente. Bono 096, decolou 59, chama o controle 1998, bom voo. 098, obrigado. Piper, Torres Salvador. Boa noite, Trip 9958, na final do localizador. Trip 9958, ciente, reporte final de 5 milhas, 10. Reporte na 10 milhas, já está 10 milhas, Trip 9958. Copiou 9958, está na final 10 milhas agora, ok? Gente, o trip 9958, o reporte final de 5 milhas, ok? Ah, firma, vai reportar 5 milhas. Trip 9958, livre pouso no zero, vento no 30 graus, 05 nós. Livre pouso 9958, 3.